gravar. A mata virgem sem perder a esperança de alcançar um lugar que eu possa ver aonde vou chegar, se vou reconhecer quando encontrar. O sol já vai já vai nascer.